Melchor ya viene corriendo, va a buscar al rey Gaspar. Baltasar llega riendo, al chiquillo pelará. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, chiqui, chiqui, chiqui, cha, oh. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, qué guapo quedará. Esos rizitos de oro dan penita de cortar. Lavan, peinan, engominan, de colonia rociarán. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, chiqui, chiqui, chiqui, cha, oh. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, qué guapo quedará. Peinan el pelo a María, cortan la barba a José. Y el camello que los mira no sabe lo que va a hacer. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, chiqui, chiqui, chiqui, cha, oh. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, qué guapo quedará. Arreglados, perfumados, recogido el neceser. Esperando a los pastores, ya los ven aparecer. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, chiqui, chiqui, chiqui, cha, oh. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, qué guapo quedará. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, chiqui, chiqui, chiqui, cha, oh. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, ay, qué guapo quedará.